Gagaku. A música orquestral antiga da corte japonesa. Um programa de Ana Sofia Carvalho. O gagaku é um género de música clássica apresentada na corte imperial japonesa desde o século VII em Kyoto. Era apreciada inicialmente apenas pela nobreza, pela realeza e interpretada em cerimónias budistas. O gagaku também acompanha a dança clássica nipónica chamada bugaku. Ainda hoje se realizam concertos pela Junta de Cerimónias, um departamento da Casa Imperial do Japão. Existem três grandes tradições na origem do gagaku: a música da Índia, da China e da Coreia. A coreana parece ter sido a primeira importação, tendo o influxo mais importante ocorrido no século VII ou VIII. A música coreana tinha, por sua vez, uma forte influência chinesa. Na Coreia, o termo aak designa música elegante ou música refinada e equivale à denominação chinesa yayue, a qual inclui a ritual ou cerimonial e é executada na residência de um soberano, à japonesa de gagaku e, por fim, à vietnamita de nhanyak. Gagaku significa música que é refinada, nobre, elegante ou justa. Abrange a música do culto shintoísta, Mikagura, a música erudita profana, que pode ser meramente instrumental, Kanjen, pode incorporar dança, bugaku, ou vozes baseadas em poesia tradicional nativa, Udaimono, ou de fontes estrangeiras da China, Índia e Vietnã, Togaku, ou da Coreia e Manchúria, Komagaku. A música proveniente do reino coreano de Goguryeo aparece pela primeira vez registada no ano de 453. O termo usado para as peças coreanas era Komagaku. Em 736, a música da Índia e Vietnã foram introduzidas e designadas respectivamente por Tenjikugaku e Rinyugaku. Durante os períodos Nara, de 710 a 794, e Heian, de 794 a 1185, as influências que vieram originar o gagaku chegaram ao Japão através de monges, embaixadas, músicos e estudantes. Thank you. Thank you. Thank you. Missões diplomáticas foram enviadas à China para aprendizagem cultural, nelas incluindo a música tocada na corte imperial, principalmente durante a dinastia Tang, de 618 a 907. O Gabinete de Música Imperial Japonesa Gagakuryo foi fundado em 701 e nele havia vários músicos chineses e coreanos. O termo Gagaku aparece pela primeira vez nesta altura. O retirado imperador Saga, juntamente com um grupo de nobres, passaram os anos de 833 a 850 a tentar ordenar a música palaciana, criando a orquestra e o repertório padrão do Gagaku. Thank you. Thank you. As peças chinesas e indianas foram classificadas como Togaku, ou música da esquerda, e os diferentes estilos coreanos e da Manchúria classificados como Komagaku, ou música da direita. As peças de Gagaku, anteriores à dinastia Tang, são chamadas Kogaku, música antiga, e as peças posteriores são chamadas Shingaku, música nova. Por meados do período Heian, o Gagaku foi muito popular no Paço Imperial. Até ao final do século X, o Gagaku tornou-se a música predileta da classe nobre. Compõem-se muitas peças novas e há muitos instrumentistas reputados. Não só integrava todas as cerimónias, como os cortesãos eram intérpretes e havia muitos grupos amadores. Entre os séculos IX e X, o Gagaku adquiriu uma expressão autóctona pela fusão do Togaku, Komagaku, Tenjikugaku e Rinyugaku, este último do reino hindu de Champa, no Vietnã, com os exemplos da música tradicional japonesa antiga e canções da era Heian. No período Kamakura, de 1185 a 1333, quando os samurais começaram a ganhar poder e a aristocracia a declinar, o Gagaku foi interpretado por músicos que pertenciam a guildas hereditárias. Um regime militar foi imposto e raramente esta música era tocada na corte. Neste período havia guildas de intérpretes em Osaka, Nara e Kyoto. Devido à ocorrência da Guerra Onin, uma guerra civil que se estendeu entre 1467 a 1477, durante o período Muromachi, os grupos de Gagaku deixaram de desenvolver a sua música em Kyoto durante cerca de 100 anos. Porém, no período Edo, o shogunato Tokugawa reviveu e reorganizou o estilo dos grupos da corte, sendo estes os precursores dos exemplos atuais. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Após a restauração Meiji de 1868, músicos das três guildas vieram para a capital Tóquio e os seus descendentes constituem a maior parte do presente departamento de música do Palácio Imperial desta cidade. Estabeleceu-se então a formação instrumental que vigora na atualidade e apenas uma orquestra passou a existir no Palácio em Tóquio. Várias outras formações associaram-se a templos e santuários. Os instrumentos musicais intervenientes na orquestra Gagaku, odierna, dividem-se em três grupos. Os instrumentos de sopro, constituídos por flautas transversais de bambu, komabue, a mais pequena, com seis orifícios, koguraboe ou yamatuboe, média, também com seis buracos, a ryuteki, flauta de dragão, ou yokoboe, a maior de todas, o shō, um órgão de boca com 17 tubos, dois deles mudos, variante do Cheng chinês, e ainda o Ishiriki, uma espécie de oboé de palheta dupla com uma sonoridade aguda e de proveniência chinesa, derivando do Guan ou Billy, com nove orifícios para a colocação dos dedos. Num outro grupo encontramos os instrumentos de cordas, nomeadamente dois tipos de cítaras, a Wagon ou Yamatogoto, com seis cordas, a Gakuzo, So ou Koto, variante com 13 cordas das cítaras chinesas, Qin e Cheng, e uma espécie de alaúde de origem persa com 4 cordas e com um braço curto, Biwa ou Gakubiwa. Finalmente, temos a família dos instrumentos de percussão, um tambor pequeno com duas superfícies, tocado na horizontal, assente num suporte que conduz a orquestra, Kako. Um enorme tambor assente numa plataforma especial e rodeado por uma balaustrada, Dadaiko. Um tambor suspenso sob uma armação circular batida apenas num dos lados com dois paus, Taiko, Gakudaiko ou Tsuridaiko. Um tambor com uma configuração similar à de uma ampulheta, San ou Tsuzumi. E gongos de bronze, Shoko. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Em 1955, o governo japonês considerou o Gagaku e o Bugaku como tesouros nacionais, ou seja, dois dos bens culturais mais preciosos do país. A dança Bugaku apresenta-se hoje praticamente desprovida de valor semântico descritivo, reduzindo-se a um espetáculo exclusivamente coreográfico e acústico, embora se apoie em tópicos de uma história, mas dificilmente perceptível através dos movimentos executados pelo dançarino. Cada dança, desenhada no recinto com rigor geométrico e em perfeita sincronia de passos e gestos das mãos, é antecedida pelo ajustar das mãos, Teawase. Das 60 composições existentes no repertório, separamos o Bugaku em mais 4 categorias, onde podem figurar a Samai ou a Zumai. A primeira corresponde às danças literárias cerimoniais, Bun no Mai, que possuem um caráter solene, gracioso e lento, com ténues referências narrativas intervindo 2 ou 4 intérpretes. Depois temos as danças marciais, ou Bunomai, cujo nome designativo elucida sobre o seu conteúdo. 2 ou 4 bailarinos simulam movimentos de combate, empunhando lanças ou espadas. Sucedem-lhe as danças ditas aceleradas ou dinâmicas, Hashirimai. Aqui, por regra, um único elemento desloca-se energicamente no espaço cénico com o rosto coberto por uma máscara. É nesta categoria que existe maior ênfase programática. Finalmente, um último grupo engloba as danças infantis, Dobo, destinadas apenas a crianças. Thank you. A música asiática exerceu grande influência nos países ocidentais, principalmente no século XX. Com a inspiração no gagaku, muitas obras foram criadas por compositores, como Henry Cowell, em Ongaku, de 1956, Lamont Young, em numerosas obras de música drone, mas especialmente o trio Four Strings, de 1958, várias obras de Alan Ovanes, Olivier Messiaen, em Set Aikai, de 1962, Lou Harrison, em Pacifica Rondo, de 1963, Benjamin Britten, em Curlew River, de 1964, Bengt Ambrose, em Shogaku, uma das Trepezi per Organo, de 1967, várias obras de Jaroslav Kapuscinski, várias obras de Sarah Peebles, Tim Hacker, em Konoyo, de 2018, e compositores japoneses como Toru Takemitsu, Toshio Ozokawa ou Somei Sato. Um dos músicos mais importantes de gagaku no século XX, Masataro Toji, o principal músico da corte do Departamento de Música da Casa Imperial do Japão, instruiu compositores norte-americanos no ishiriki e na interpretação de outros instrumentos desta forma clássica nipónica, como Alan Ovanes e Richard Teitelbaum. Thank you. Este programa teve locução de Lara Regueira e João Soares Santos. Realização de Ana Sofia Carvalho.